E assim, se desequilibrando, se rebaixando e se reduzindo cada vez mais, a ponto de conceituarem a vida e elevarem na alto nível de importância, na mesma hora que a desclassificam como menos do que tudo de material. Por isso, todos guerreiam, todos lutam, por tudo se matam, pois colocaram os seres materiais, com mais valor do que a própria vida, na mesma hora que valorizam a vida acima de tudo. A confusão é tão grande, que estão dentro desse encanto pavoroso, em condições tais, que não dão pelas contradições criadas entre os desígnios das coisas, devido aos desentendimentos de si mesmos e das coisas, que são os pertences da vida, que perturbam, pela confusão criada, onde não pode haver entendimento nem equilíbrio no mundo. Eis a razão do sofrimento, de não poderem viver nesse encanto, onde lutam contra tudo, pois do contrário, não vivem. Guerreiam por tudo, pela saúde, pela felicidade, pelo saber, pelos negócios, pelas artes, pelos compromissos, para melhorar e a vida se tornando, dentro dessa luta, sem proveito algum, aguardando as melhoras e o proveito que tem é de uma hora para outra, acabar-se a vida. Está aí, a nulidade de tudo. A prova de como esse encanto é pavoroso e ludibriador, cheio de paliativos ilusionistas, onde todos seguem os fantasiados que, com o tempo, se encaminham para solucionar as ilusões, mas que por serem aventureiros, não duram muito nessas ilusões. A imunização racional é o maior tesouro do mundo. As alegrias se encadeando, a harmonia reflorescendo e a glória das glórias correspondendo aos ideais e às aflições de todos. A imunização racional é o ponto que conclui todas as virtudes para a glória, a alegria e a satisfação de todos. É o ponto máximo em tudo, que vai correspondendo a todos, muito além das medidas do possível. O possível é porque é possível e o além do possível é tudo aquilo que o vivente não espera e nem conta. Está aí o além do possível. Assim, ricos passos para todos e alegres passos para os colaboradores em benefício de si próprios. Brilhantes passos, brilhantes dias e um tesouro angelical que multiplica-se gradativamente, culminantemente, para todos que assim vão sendo elevados em tudo. A imunização racional trazendo tudo o que o vivente precisa, consertando tudo, endireitando tudo, organizando o sossego, o bom viver alegre e feliz, principalmente para os que colaboram com capricho em benefício de si mesmos. Com a imunização racional, o vivente está possuído de todo saber e com a leitura diária desta obra, irá vendo claramente as modificações que se vão fazendo sempre de bem para melhor, em todos os pontos de vista. Mas não basta apenas a leitura diária. Ler é uma coisa e saber o que leu é outra. Quantas vezes acabam de ler e não sabem o que leram, não sabem reproduzir nem explicar o teor da leitura? Portanto, é preciso ler diariamente, ter apego à leitura, para saber o que leu, saber para si e para os demais, o que é a imunização racional, o que é ser imunizado. Imunizado, o que dizer? Munido de tudo, sabedor de tudo, conhecedor e explicador deste tudo, tintim por tintim. E para assim ser, é preciso ler e para saber o que leu, tem que ler todos os dias sem perda de tempo. Imunizado, é munido das verdades, é munido do verdadeiro saber, é um conhecedor do porquê de tudo, do porquê de si mesmo, do porquê de todas as coisas existentes no mundo, do porquê desse mundo e do porquê de tudo antes de assim ser. É um vivente completo, com bases sólidas, claras, lapidadas, sem contradição de nenhuma espécie. E para ser imunizado é apenas preciso que tenha grande constância na leitura, para ficar munido do saber racional ou de imunização racional, que é a mesma coisa. O vivente não pode ser imunizado sem estar munido do saber racional. Só munido desse saber, pode alcançar a imunização. E para ficar munido desse saber, para ser imunizado, é preciso que seja persistente, sem perda de tempo, com a leitura. Uma vez munido do saber, está imunizado. É a mesma coisa que o vivente para saber escrever, ter primeiro que aprender. Primeiro precisa aprender, para depois então ler. Assim é a imunização racional. Primeiro é preciso conhecê-la e saber explicar tudo o que ela ensina, para depois ficar imunizado. Os analfabetos vão sabendo pelas instruções dadas pelos que já sabem. Racional quer dizer pureza, perfeição, sem defeitos, elevação sobre tudo, infinitamente justo e certo sobre tudo e sobre todos. Isto é o que quer dizer racional. É uma coisa sem mácula, de saber puro, sem competidor, o ponto máximo da perfeição, gerador de todas as virtudes puras, cristalinas, poder sobre todos os poderes e a consistência de todas as virtudes. A imunização racional é a coisa mais grandiosa da vida de todos. Nela está o princípio fim de todos, o princípio fim do mundo, o porquê de todos assim serem, o porquê do mundo assim ser o antes de todos e do mundo assim serem. A imunização racional é, em conclusão, a redenção universal, a salvação de todos. Está aí provado, na imunização racional, a salvação eterna de todos, a salvação que sempre no mundo foi falada, mas jamais provada nem comprovada. Está aí, agora, a salvação provada e comprovada pela imunização racional. A imunização racional está ao alcance de todos, mais fácil para aqueles que forem constantes na leitura. Esses vão ficando munidos do conhecimento e vão se imunizando. Aí, começam a sentir os grandes efeitos de imunização e ficarão assombrados com tantas glórias que serão cada vez mais importantes e culminantes. Está aí nas mãos dos viventes, um tesouro como no mundo não há outro igual. É o tesouro dos tesouros. Agora sabem como se engrandecer. Não devem mais perder tempo, porque quem erra com consciência, sofre dobrado. O inconsciente ainda tem uma desculpa, porque não sabe o que faz, é um inconsciente. Está aí em vossas mãos, a felicidade eterna, como podem conquistá-la e adquiri-la sem esforço, sem sacrifício. A imunização racional é uma surpresa para todos, é um conhecimento que alegrará o mundo, acabando com os sofrimentos e com as tristezas. Os primitivos que estão conhecendo, devem fazer por onde se imunizar o mais depressa possível. Uma vez munidos do conhecimento, estão imunizados, estão prontos e evoluindo somente com a imunização racional. Com a imunização racional tudo é belo, tudo é bom, tudo cresce e resplandece. Todos os ânimos em correspondência devido à influência de imunização racional. O vivente se tornando um grão-mestre diante dos que não conhecem. E o vivente ficará munido do conhecimento racional muito depressa, muito rápido, por ser ajudado pela imunização racional. Não há dificuldades para os que forem assíduos na leitura. A imunização vem mais depressa do que o vivente pensa ou espera. Portanto, a felicidade do vivente depende nesse caso, do próprio vivente. O imunizado racionalmente é um vivente que está salvo e sabe explicar porque é um salvador, sabe dar todas as definições com bases sólidas, porque está salvo, sabe como é feita a salvação, como tudo foi feito antes de tudo ser feito, como era, de onde todos vieram e para onde todos irão, de onde tudo isso surgiu, a origem de tudo e antes dessa origem, a planície racional, como vivem os que aqui estão, e a parte dessa mesma planície que não estava pronta para entrar em progresso e que, com a entrada de uns tantos racionais, principiou a desmembrar-se, a descer, a transformar-se junto com os corpos, modificando-se à medida que iam progredindo, até chegarem à extinção do corpo anterior e depois, a formação desses corpos que aí estão, a geração de todos os seres. O vivente imunizado sabe o princípio e o fim, definindo tudo tintim por tintim, porque está salvo e é um salvador. A imunização racional é, portanto, o maior tesouro do mundo. Na imunização racional está a maior felicidade de todos porque completa todos e tudo. Assim, quando este tesouro for conhecido no mundo, será um estrondo. Comentar-se-á noite e dia. Todos ficarão em festa por muitos anos, porque a imunização racional é o que todos procuravam há muito e só encontraram agora. Os raios divinos racionais caindo sobre a cabeça de todos os imunizados, aumentando culminantemente, cada vez mais, para o fecundo servo de si mesmo se conservar rígido, inabalável, sólido, resplandecendo sempre em multiplicações, esta grandiosa virtude de possuir, para o bem geral e a felicidade de todos, esta maravilha. Imunização quer dizer: todos munidos, todos reunidos, todos compreendendo uma coisa só, todos munidos da ação verdadeira do seu próprio natural. Racional é um só temperamento. Todos se compreenderam de um só modo, o racional. Na imunização não há falhas, não há dúvidas, é a fonte de todos, porque todos pertencem a esta fonte, e querendo ou não, voltarão a esta fonte. Querendo ou não, serão imunizados. Já é tempo de todos reconhecerem que essa vida é uma ilusão e só depois de chegarem aos seus verdadeiros lugares, poderão desfrutar o bem. Há viventes que são piores que os animais. Esses assim são doentes, não regulam. Quem regula direito reconhece o que está torto e abraça o direito, para ir de bem para melhor. Agora, quem não regula o que está torto, diz que está direito. Esses doentes não sabem o que é direito, nem vendo reconhecem, não têm equilíbrio e por serem doentes, não podem ser caprichosos. O vivente bom e caprichoso reconhece a necessidade de ser imunizado o mais depressa possível. Para tanto, faz por onde possuir, adquirir com capricho e força de vontade. O vivente são enxerga o que é bom e tem logo vontade de possuir, mas o doente não vê a necessidade de imunizar-se racionalmente. Existem viventes que aparentam ser bons e não o são. Isto é para o vivente fazer uma análise das coisas e dizer: é verdade. Vivíamos enganados. Nem todos têm o privilégio da sã faculdade mental. A maioria dos viventes não dá acesso. Por isso, eles não dão a perceber que estão doentes, que sofrem das faculdades mentais. Daí a humanidade, numa certa parte, torna-se incorrigível e incompreensível quanto ao modo de viver. Mas com a imunização racional, tudo isso é corrigido. Eis aí, simples dados para conhecerem temperamentos e o porquê da incompatibilidade de ideias que vão pelo mundo. Agora, perguntarão alguns viventes: a imunização trará cura a esses enfermos? Respondo eu: sim. A imunização racional vai tratando de levar as virtudes que aí estão deformadas nessas sete partes, para o seu estado natural. Então, o vivente não nascerá mais aí, porque as virtudes que aí estão deformadas nessas sete partes: sol, lua, estrelas, água, terra, animais e vegetais, conforme vão sendo trazidas para o verdadeiro natural, para a planície cá em cima, vão formando outro corpo completamente diferente desse. Todos dependem dessas sete partes e por isso, todos têm uma partícula nesses seres, derivando-se daí a formação dos corpos. Todos dependem desses sete seres para viver. A imunização trata de transformar essas sete partículas que aí estão nesses sete seres deformados, para o estado natural. Cá em cima formará então o verdadeiro corpo. Depois delas reunidas, o vivente estará imunizado. Já as partículas todas, cá na planície racional, formando o verdadeiro corpo. Quando vier a extinção desse corpo, já aí, por meio de imunização, enxergarão tudo, como sabem. Um imunizado está completo de tudo, das luzes cristalinas que aumentam cada vez mais. A leitura, o conhecimento, é simplesmente uma instrução do princípio e do fim de tudo, definição e formação de tudo. Depois do vivente estar imunizado, vê tudo, completo e perfeito de tudo. Vejam quantos passos perdidos por aqueles que não conhecem imunização racional, que todos necessitam. Assim, as correntes dominantes, dominando todos para uma junção fraternal, por meio de imunização racional. Todos vibrando, todos eloquentes, todos emocionados pelo conhecimento, que vai mexendo com o sentimento de todos, elevando sobre todos os pontos de vista, em benefício dos próprios viventes. Os viventes, alegres e felizes, pela certeza que têm de estarem mais certos que todos, do verdadeiro caminho. A base racional muito diferente das exefúridas ou zefúridas. Quer dizer, o espiritismo em confusão consigo mesmo e seus pertences. Todos os seres humanos são criminosos. E assim, o sacrilégio é a grande epopeia do mundo. O mundo, para os que já sabem o princípio, é um sacrilégio pelos crimes que desde o começo da deformação foram cometidos. Todos são criminosos, todo ser humano é um sacrílego. Bom, somente no nome. Tudo depende da hora, do momento, para que a bondade desapareça. Por serem criminosos é que são sofredores, por serem criminosos é que estão aí condenados à morte, expostos a todas as enfermidades, sujeitos a todos os males. Por serem criminosos é que o sofrimento é reinante, é que vivem aí dentro desse inferno, dentro do fogo, dia e noite. Fogo de dia, que é o sol, e fogo de noite. Por serem criminosos é que a própria natureza se revolta contra seus habitantes com terremotos, vulcões, raios, tempestades, bichos ferozes, doenças incuráveis. Enfim, por serem criminosos é que estão aí expostos a tudo quanto é de ruim. E como começaram a ser criminosos? Quando entraram pela parte da planície que ainda não estava pronta para entrar em progresso. Foi aí que deram os primeiros passos. Foram progredindo nessa parte que ainda não estava pronta e por isso, começou a se deslocar da parte que está aqui em cima e foi descendo. É essa a origem de estarem dentro desse buraco, olhando cá para cima, para o céu como dizem e com o tempo, irem se deformando os corpos, até a extinção dos mesmos, formando, com o tempo, outros corpos, que é a origem dos viventes. São criminosos, nascem aí para sofrer. Sofrem os recém-nascidos, sofrem as crianças que nunca fizeram mal a ninguém, sofrem os ruins e sofrem os bons. Por quê? Porque todos são criminosos, todos são sacrílegos. Agora, os falsos profetas, que nada conhecem, supõem que a vida seja de acordo com as suas ideias, as suas imaginações, ludibriando-se, ludibriando os demais. Dizem os falsos profetas que o sofrimento é uma provação, como coisa que existissem bons e ruins. Pois todos são criminosos, como já sabem e conhecem que são matéria sacrílega, criminosos que não podem se compreender e compenetrar dos seus deveres, de maneira alguma. Hoje estão se compreendendo, amanhã, descompreendidos, porque todos são criminosos. Está aí, a razão do sofrimento de todos. Está aí, o mundo e o porquê do tufão de angústias. O porquê o mundo é uma casa de loucos. O sacrilégio está no próprio humano, na própria massa que, por ser criminosa, cria os venenos, as feras e a decomposição de tudo. Tudo que parece bom é simples aparência e nada mais e por isto, tudo passa. Vejam que a formação é de criminosos e a justiça na Terra, como se apresenta. O ser humano não se doma nem se amansa e sim, acostuma. Se. A vida é um relégio que toca o que querem dançar, mas aqui, a música é racional, a dança aqui é racional e o relégio é racional. Toca uma coisa só, dança-se uma coisa só, porque, o que é racional está acima de todas as vibrações, de todas as preocupações, de todos os pensamentos. Está acima de tudo e de todos. Sabe-se o que diz, o que faz e não bota em jogo as misérias de ninguém, que por natureza, são indomáveis, porque os bichos não se amansam, acostumam-se. O ser humano não se amansa nem se doma, acostuma-se com os hábitos, com as coisas que lhe ensinam, que aprendem e que conhecem. Por isso, vejam a desolação do mundo. Prova mais do que tudo isto que eu digo. Um mundo onde se veem apenas ciências de feras, sabedorias de feras e inteligências de feras bravias humanas. Por isso, aí estão as lutas, as trucidações, as torturas, no mundo que dizem ser de civilizados, educados, instruídos, bons, santos e puros. Tudo isto são dotes criados para ludibriar, que existem apenas no nome só aparentemente. Brigam por tudo, estrangulam-se, devoram-se e na hora do desespero, pensam contra si mesmos. O mundo é um caos de misérias, o ser humano nunca está satisfeito com a vida que leva. Torna-se um ser insaciável, por ser feroz, envenenado e o seu veneno fazendo com que nunca esteja satisfeito. Por humanidade assim ser, é que as guerras no mundo são constantes, é que por tudo se aborrece e por tudo se preocupa. O ser humano é um ser delirante, porque bichos não têm equilíbrio. Basta ser bicho, basta ser fera, para ser desequilibrado. Onde está o equilíbrio do mundo? Em lugar nenhum. E por isso, tudo é tão passageiro. O que existe no mundo é a grande fantasia onde o desejo de uns é quererem ser melhores do que os outros. Mais ricos, mais bonitos, mais sabidos. E por isso, estudam, procurando se aperfeiçoar e cada vez estão piores. É o que se vê no mundo, que todos só estão indo para pior. Então, para que serve aperfeiçoarem-se? Para nada. Pois tudo que é feito a título de melhoras, cada vez mais tudo faz piorar. Quanto mais estudam, mais guerras, mais destruições, maior sofrimento e menor a duração de todos. Enfim, tudo isso que existe no mundo e as feras humanas têm como um grande culto, para a melhoria de todos, é só fantasia, onde dizem serem o que não são, à procura de melhoras e tudo indo ao contrário. Tudo isso é um enfeite de amarguras. São enfeites que as feras humanas adotaram para a destruição de si mesmas. Sim, porque feras não poderiam criar coisas boas. Feras só podem criar coisas ruins. É por isso que tudo e todos no mundo vão de pior, para a ruína das ruínas. Quanto mais lutam para o bem, mais tudo ao contrário lhes vem. Fizeram todas essas fantasias aonde brilha a hipocrisia, a inveja, o ciúme, a ganância, a falsidade, a intriga, a traição, o egoísmo, a presunção e a inconsciência, por onde se pode dizer que tudo é uma ciência de desgraça. Ciência onde habitam todas essas ruínas criadas pelas feras humanas. Montões de desgraças que levam ao mundo todas as consequências estranguladoras, por estarem dominados por essas fantasias, iludidos, ludibriados e embriagados por essas indumentárias, que produzem um atraso tão grande que nem dão pela coisa. Tudo isso por não conhecerem a si mesmos verdadeiramente, pois são feras que não se amansam nem se domesticam e sim, acostumam-se. Por o ser humano ser uma fera é que não é persistente, não tem equilíbrio e por não ter equilíbrio, é que reinantes são as confusões entre todos no mundo inteiro. No mundo nunca houve equilíbrio, por todos serem feras humanas e viverem fantasiados com esses títulos todos e preceitos aparentes. Vivem uma vida de falsos, e por isso, sentem uma coisa e aparentam outra, são uma coisa e procuram aparentar outra, porque tudo nessa vida é falso. A própria vida é falsa e por isso não é firme. A vida, por ser falsa é que de uma hora para outra se acaba. Por ser falsa, é que não tem garantia. E assim tudo que pertence à vida é falso. O falso vive sempre às apalpadelas, sempre em experiências, sempre duvidando de tudo, sempre desconfiado de tudo. Na mesma hora que tem confiança em alguma coisa, por isso ou por aquilo já está desconfiado. Vive assim, confiando e desconfiando, na expectativa disto e daquilo, desconfiado por isso e por aquilo, com este ou com aquele. A vida é indecisa. Existe no mundo uma grande indecisão em tudo, pois são desconhecidos os dias vindouros e desconhecendo.